gente. Relajão marcando em São Manuel, Cidade Alegria. Já são 5 horas e 16 minutos da madrugada. E nosso programa prossegue pela Rádio Clube de São Manuel. Vamos trazendo aí agora Lourenço e Lorival, os cancioneiros do sertão.